Amém. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, e deixem abertas. Vamos continuar. Aliás, deixem aberto no capítulo 1, que tem umas coisinhas do capítulo 1 que eu preciso encerrar de domingo passado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, queremos te entregar esse momento também em tuas mãos. Tudo que será tratado nessa noite, Senhor, que isso realmente venha, Deus, em encontro ao nosso coração, trazendo mesmo edificação, vida para o nosso espírito, para todas as áreas da nossa vida, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Apenas recapitulando tudo que a gente viu na semana passada, nós tratamos a questão da eleição, definindo bem claro essa questão dos termos eleger e eleito, que não significa outra coisa, não adianta mudar o dicionário, não adianta inventar outro significado para uma palavra que só tem um significado. Eleger é preferir um entre vários ou outros, igual a escolher. Eleger é escolher. Quando você elege algo ou alguém, é você quem fez esse ato. Então, eleito, em quem recaiu a eleição, escolhido, predestinado, ok? Não quero lidar com isso. Eu lidei uma vez na minha vida e está lá, quem quiser ver, ouvir, está lá. Tratamos a questão da presciência. Apenas a questão da presciência, eu queria fazer mais duas observações. Eu vou ler apenas, não vou ficar muito em cima disso. Se der um nó no seu cérebro, amém, glória a Deus pelo nó. Porque muita coisa que eu estou falando aqui, não necessariamente você precisa entender. Okay? Porque eu creio em algo chamado inculcar. Às vezes você não entendeu agora. Às vezes você vai entender daqui 10 anos. Ou talvez nunca entenda. Talvez nunca entenda. Tem gente que até hoje não entendeu. Eu já falei 40 vezes e nunca entendeu. Então, vou fazer o quê? Então, o papel de fazê-los entender nem necessariamente é um papel meu. Ok? Mas vou falar igual. Aí, se alguém não entendeu, levante a mão que a diaconia retira do recinto. Vamos lá. Primeiro entendimento de eleição, segundo a presciência, é que a eleição, primeira questão então é que a eleição ela não envolve a ação humana, ou seja, a presciência de Deus não está necessariamente ligada à ação humana. E esse não foi o único caso, então está lendo lá em Romanos. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Então, a eleição não tem a ver com obras que alguém fará, mas tem a ver com a livre escolha de Deus. Aquelas duas crianças ali, não haviam feito nada de bom, nada de mal, nenhuma escolha ruim, nenhuma escolha má, porém Deus escolheu um deles, elegeu um deles, ponto. Segunda coisa, as ações soberanas de Deus sobre a tua vida versus a sorte. O que eu quero dizer com isso? Ou Deus foi soberano ao ter salvo a mim no dia em que eu me enrolei no cordão umbilical da minha mãe, ou isso foi meramente um fruto da pura e mera sorte. Se Deus me salvou lá no ventre da minha mãe, quando eu estava enrolado num cordão umbilical para morrer, eu estou aqui hoje diante de vocês mediante duas ações. Ou foi uma mera sorte, muita gente aqui sofreu acidente na vida, de passar perto da morte. Então, só duas formas de você ler isso daí. Ou foi sorte, uma pura sorte da sua vida, não ter morrido naquele dia, ou Deus foi soberano em ter te livrado na morte daquele dia? Aí você opta, obviamente, em escolher qual dos dois. Então, a presciência de Deus, ela não pode se mover mediante algo que eu farei. A presciência de Deus, então, resume unicamente que Deus anteviu uma ação que viria da minha parte. Mas os moveres dele aqui, muitas vezes desencadeiam essas coisas que eu farei lá na frente. Entendeu? Não necessariamente tudo que eu farei, mas algumas coisas que eu farei, Deus move, e por isso ele antevê de antemão as coisas que acontecerão. Algumas delas são frutos da minha escolha, mas nem todas elas. Por exemplo, eu não tive a escolha entre viver ou morrer naquele dia. Deus soberanamente escolheu a vida para mim. Afinal, você vai viver, cabeção. Você vai viver, você vai ser pastor um dia, você vai ser casado, você vai ter um filho. Isso eu determinei para você e hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Ligado a isso, então, muita gente pode pensar que Deus, então, ao fazer escolhas, isso tem a ver com acepção de pessoas. Então, Deus faz acepção de pessoas? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós estivemos vendo que todas as vezes em que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, isso está ligado a que Deus não escolhe entre judeus e gregos, romanos, paraguaios, bolivianos, colombianos e por aí vai. Amém? Curitibanos, até curitibanos Deus ama. Por exemplo, lá em Romanos 2, 9 a 11, ele fala assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, Deus vai julgar grego e judeu, não importa a raça dele. Mas glória e honra e paz para todo que pratica o bem também, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem faz o mal, não interessa se é judeu, se é grego, Deus vai julgar. Não interessa se é judeu, se é grego, se faz o bem, Deus também vai dar a seguinte recompensa. Falamos sobre regeneração, que significa o quê? Dar uma nova existência. Então, quando você foi regenerado em Cristo Jesus, você recebeu uma nova vida. Amém? Isso não é teórico, isso é prático, isso é uma realidade existencial que de fato aconteceu na minha e na tua vida. Amém? Ao receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo e junto a isso você recebe então uma nova vida ao ser regenerado. Amém? Como aconteceu a regeneração? Por meio da fé na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Você então recebeu, por meio da fé, esse novo nascimento, que se torna uma realidade também no Espírito, porque Jesus falou: o teu Espírito está pronto. Amém. O teu Espírito está pronto. Depois falamos sobre o ministério do Espírito Santo. Primeira questão, então, é me convencer do pecado. Amém? Quer ter convicção de que você está em Cristo? De que você começou certo? De que você começou a caminhar com Deus da maneira correta? É convicção de pecados. Por isso que é bom de vez em quando dar uma desviadinha. Deixa eu continuar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que nascem dentro da igreja, nunca se desviam, nunca experimentam as coisas da carne, o mundo. E aí o cara tem uma frustração, né? Ele fala assim: poxa, Pipe, eu não sei dizer quando eu tive uma experiência com Deus, porque eu nunca me desviei. Então tem essa frustração. Agora, quando o cara vai para o mundo, não você já agora que já está consciente em Cristo Jesus, eu estou falando do cara que está lá fora que ainda não tem essa consciência. E aí o Espírito Santo vem, ele tem esse encontro com o Espírito Santo na vida dele, e o Espírito Santo o convence de quem ele é, do seu pecado. Então eu posso dizer que com 18 anos de idade eu tive esse encontro real e verdadeiro com o próprio Deus em Cristo Jesus. Eu era uma porcaria, continuo sendo, mas uma porcaria santificada agora, que antes não era. Então, eu posso dizer, eu tenho um testemunho para dizer, eu era um bêbado, eu vivia drogado, né? Agora, na casa do Senhor, não existe Satanás, eu posso dizer isso. Mas antes havia isso daí. Né? Então, não estou dizendo você se desviar, isso foi uma brincadeira. Tá bom? A mesmo, para frustrar. Falamos também a questão do cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. Então, que isso se tornam três realidades. Uma realidade no que diz respeito à eternidade. Antes de existir o universo, o mundo, qualquer ser criado, em Deus, Cristo Jesus já tinha sido crucificado. Há 2000 anos atrás, lá na Galileia, ele vem e é crucificado no tempo e na história, por toda a raça humana. Depois, na tua vida, naquele dia em que você recebe Cristo como Senhor, essa realidade que aconteceu se torna uma realidade no teu tempo e na tua história. Amém? Então, dando continuidade, a partir do versículo 21, no capítulo 1, por meio dele, vocês creem em Deus. Aleluia. Por meio de quem que você crê? Por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, a tua fé, ela tem uma descrição aí. Okay? Eu creio em Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus é esse meio que me leva até o próprio Deus. Então, não é outro caminho. Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia. Não estão em pessoas, não estão em coisas, mas estão então firmadas por meio de Cristo Jesus em Deus. Ponto. Amém? Firmados em Deus. Então, se aconteceu alguma coisa no meu relacionamento com pessoas, isso não pode abalar a minha relação com Deus. A minha relação é com Deus por meio de Cristo Jesus. A minha relação com Deus não pode partir por meio dos outros. E muita gente não entende isso. Fica a vida inteira dentro da igreja numa dependência dessa relação com Deus por meio de pessoas. Por isso que quando eu termino um relacionamento, às vezes aqui dentro, um dos dois geralmente pula fora. Por que que pula fora? Por que que não permanece? Porque a sua relação é por meio da pessoa e depois com Deus. Não! Tem que ser primeiramente a Deus e depois com as pessoas. Porque Deus é o responsável por essas relações sadias que acabam acontecendo. Sem Deus, as relações se tornam doentias. Com Deus já é difícil, sem Deus é pior ainda. Então eu me converti, Deus. Aparecia uma namorada no caminho, namorava, terminava o namoro. Beleza, Deus está aqui, vai lá, Deus. Começava a namorar mais uma. Lá pela milésima, né? Continuando, Deus é o alvo, amém? A minha relação está aqui, não está aqui, é aqui, eu e ele, os outros ou estão comigo ou não estão, mas eu e ele não pode jamais ser interferido, amém? Amém? Certo? Se você veio aqui nessa noite por causa do teu namorado, ou veio aqui por causa da tua namorada, quero dizer que você precisa deixar ele de ladinho e se apegar no Criador. Amém? Porque até mesmo para ser um melhor namorado ou uma melhor namorada, eu preciso estar em Deus. Para ser o melhor marido ou uma melhor esposa, eu preciso estar em Deus. Deus é o que capacita. Aí Pedro ele aponta algo interessante, porque nós estamos falando de eleição, que Deus escolhe, né? Deus faz acepção de pessoas. Mas olha o que Pedro fala. Mesmo tendo em vista todas estas coisas na sua mente, Paulo ele entende que essa história de predeterminismo então não compete aqui dentro. Ou seja, que Deus não determinou todas as coisas. Cada ação tua é uma predeterminação da parte de Deus. Por que que não? Olha o que Pedro fala. Pedro continua a partir do versículo 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. A ação vem de quem agora? Minha e tua. Por que amor? Por que amar? Legal que a Bíblia fala a respeito disso. Que não tem a ver com sentimento, tem a ver com ação. Então, amem-se uns aos outros é uma ordenança da parte de Deus. Deus, eu não estou a fim de amar. Não interessa. Ame. Ame esse teu amigo com gosto de geló do teu lado. Ame esse cara amargo que está do seu lado. ame ele. É uma ordenança da parte de Deus. Agora, veja só, como consequência que vocês tiveram a sua vida purificada, a partir de agora, então, nasce uma ação que é necessário você e eu fazermos. E que não é fácil. Gente, se fosse fácil amar, se igreja fosse uma questão de amar as pessoas, uma questão natural, que compete a Deus, então, inserir em você essa vontade, Paulo não precisava ter escrito todas as cartas que ele escreveu. E daí ele continua assim, ó, pois vocês foram regenerados, então como vocês são regenerados, precisa acontecer na vida do regenerado algumas ações. Daí ele fala, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E olha agora, a partir do capítulo 2, verso 1, como é que ele continua falando. Então, por causa dessas coisas, ele fala assim, livrem-se. Livrem-se. Pô, mas você é regenerado, você é nascido de novo, você é um eleito, você é um cara salvo, recebeu essa nova vida em você, e agora... Pedro fala assim, peraí, mas a conversa não acabou aqui. Agora tem mais uma questão ligada a mim e a você. Livrem-se. Então, você tem um bicho na sua casa que tua mãe não gosta. Sei lá, um gato com sarna, sem as três pernas. Tá lá o bichinho só assim, o dia inteiro. Olha lá, tua mãe não gosta do bicho e quer que você se livre do bicho. Ela vai falar assim, se livre desse gato. Ou ela está dizendo que ela não vai se livrar. É você que tem que se livrar desse bicho. Ok? Livre-se. Eu nunca poderia dizer para você quando se tratar do seu marido. Livre-se dessa porcaria. Não tem como. Você tem que orar, Deus, mata. Daí quem sabe. Tá bom? Quem sabe ele te ouça. Quem sabe ele te ouva. Mas olha aqui que ele fala assim, livrem-se. A partir do versículo 1, ele está dizendo assim, livrem-se, pois... Daí ele fala aqui de cinco coisas. Que você tem esse papel de se livrar disso na sua vida. Livre-se dessa tranqueira que está aí. Ele vai falar sobre maldade. Tem gente que é ruim. Tem gente que é amarguinho. Né? Você tem um amiguinho que é amarguinho? Né? Cara, tem gosto de giló o dia inteiro na boca. Tudo é amargo. Segunda coisa, ele fala engano. Livre-se do engano. Terceira coisa, livre-se da hipocrisia. Livre-se da hipocrisia. Gente, eu tenho raiva quando você está conversando com um amigo assim, em Cristo Jesus, o cara às vezes é de outra igreja, que aqui a gente todo mundo fala a mesma linguagem, mas às vezes você está com uma pessoa que deu uma outra igreja, aí você está ali falando com ele um papo legal assim, né? Você tem uma intimidade com ele assim, né? Ei, bunda mole, como é que você tá, meu filho? Tudo bem? Na paz? Ei, pum, né? Aí chega alguém da igreja do cara, ele muda a linguagem, na hora. Pum. Daí ele já se porta com você assim, ele muda. Paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz, né? Olha esses ímpios, passando ao nosso derredor. Porque a batalha é árdua. E aí ele muda a linguagem dele. Varão. O Jonas Madureira falou que essa palavra não cabe nos dias de hoje. Não chame teu irmão de varão, porque você está se entregando. Não use mais esse termo nos dias de hoje. Essa palavrinha deixe para os nossos avós. Chama de cara, sei lá, qualquer coisa, mas por favor, não me venha chamar com essa palavra. Não se entregue, fica quietinho. Então muda o jeito, né? Tá ali falando todo normal, muda. Chega alguém, ele muda a linguagem, deixa de falar normalmente. Vira literalmente um bicho esquisito. A outra coisa que ele fala aqui é livrem-se da inveja. Livre-se da inveja. Quer se livrar de inveja? Tem uma ferramenta muito legal para quando você está passando por um momento de inveja, assim. Eu sei porque já passei por isso várias vezes. É você elogiar aquela pessoa que você está seguindo, está tendo esse sentimento de inveja. Elogia a pessoa. Vinha aquela inveja, você... Puxa, mas... Sei lá. Inveja que alguém toca mais guitarra do que eu. Difícil encontrar, mas tudo bem. É, mas, porventura, quem sabe, né, conjecturando aqui, se eu acho essa pessoa, esse cara toca bem pra caramba. Conseguiu um feito impossível. Né? Então, elogie. Elogie. Sério, essa é uma forma de você trabalhar a inveja na sua vida. Elogie as pessoas. Principalmente aquelas que você sente inveja. Elogie, sabe? Não sei qual área que cada um aqui necessariamente vai sentir inveja, mas elogie. Se você, agora, bom, deixa quieto. A outra coisa que ele fala, que talvez seja o maior desafio para mim e para você, ele diz respeito à maledicência. Maledicência é pessoas que gostam de falar mal dos outros, né? Eu acho que, eu não sei se isso é um problema de todo mundo aqui, mas muita gente tem esse problema, né? Gosta de falar mal dos outros. Então, Pedro está dizendo, livrem-se. Livre-se disso. Isso é lixo. Isso é porcaria. Isso não compete aos regenerados. Você recebeu uma nova vida dentro de você aí, ó. Essa semente aí. E tem essas outros espinhos dentro de você que precisa se livrar. Você precisa se livrar desse tipo de coisa. Não deixe essas coisas dentro de você. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então isso vai absolutamente contra o conceito de que porque Deus me elegeu, vou para o pecado. Ou se é pela graça, então vou pecar. Vai totalmente contrário. Pedro começa a estabelecer algumas coisas da parte da graça de Deus. Depois ele fala assim, olha gente, como criança recém-nascida, você tem que desejar crescer nisso. E não o contrário. Amém? Quando eu descubro coisas de Deus em minha vida, a minha ação é de agradar a esse Deus, querer crescer nesse Deus. Quando Deus entrou na minha vida, então eu fiquei desesperado. Meu Deus, que coisa grandiosa. Eu preciso conhecer esse Deus. Quais são as formas de conhecer esse Deus? Orar. Preciso orar muito. Quais outras formas? Jejuar. Qual é outra coisa? Leitura da palavra. Lia a Bíblia o tempo todo, comia da palavra. Eu preciso conhecer a Deus. Então você conhece Deus na parte da revelação das Escrituras, que é a Bíblia, e você conhece a Deus por meio da experiência pessoal no dia a dia. Lá. Quando você entra no teu secreto com Deus, no mato, na rua, qualquer lugar que você está ali tendo uma experiência mística com o Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Aí não tem lugar. Aí tinha experiências místicas dentro do ônibus. Às vezes o cara sentado do meu lado achava que eu estava endemoniado, alguma coisa. Esse cara está possesso. Você está lá, você está ali orando, falando em línguas, com gemidos inexprimíveis em você, você está ali. Tendo um encontro pessoal com Deus vivo dentro do ônibus. E aleluia. Depois vai na Bíblia, está lá lendo as Escrituras, o Espírito Santo traz uma iluminação do texto para o teu espírito e você ali também tem uma experiência mística por meio das Escrituras. Então Deus está o tempo todo se revelando àqueles que o buscam. Amém? Se eu não busco, obviamente, eu não vou encontrar nada. Vou continuar na mesma. Buscar a Deus. Se você buscar a Deus, Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora sim, Deus recebe o meu e o teu sacrifício, porque é por meio de Cristo Jesus. Aí o sacrifício tem sentido. porque é Deus que está construindo essa edificação. Não é interessante isso? Que Deus só aceita o sacrifício daquilo que Ele mesmo santifica. Esse é o fundamento da religião cristã. A religião cristã não é um monte de gente tentando oferecer sacrifícios a Deus para tentar agradá-lo de alguma forma. Não. A religião cristã propõe que Deus santifica um povo para que então esse povo santo possa oferecer algo santo para Deus, porque senão não tem. Então, quando aquele que é santo, que foi santificado pelo próprio Deus, chega na presença dele para oferecer sacrifícios, Deus o recebe. Por quê? Porque você é santo. Hoje, enquanto a Cecília estava cantando a música Santo, fui quebrantado ali por causa da letra. Uma palavra para te dizer. Uma palavra para o descrever. Santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. Eu não sei o que isso gera em vocês, mas todas as vezes que essa palavra está aqui na minha boca, no meu coração, isso ingere em mim prostração. No espírito, na alma, no coração. Eu tenho uma vontade desesperada para correr na direção de Deus e abraçar Deus, se eu pudesse fazê-lo. Se prostrar diante dele, abraçar e dizer, tu és santo, tu és santo. Isso não é nenhum tipo de palavra para encher o ego de Deus, mas isso descreve quem ele é. Independente se eu disser que ele é santo ou não é, não vai mudar nada em quem Deus é. Deus continua sendo quem ele é, santo. A adoração, ela é nada mais, nada menos do que isso, dizer o que ele já é. Não é para encher o ego dele, é para reconhecer em mim quem ele é, que ele é santo. Amém? Porque muita gente entende que Deus é esse Deus sentado num trono que está exigindo que a humanidade se prostre diante dele e o adore porque o seu ego precisa disso. Se a gente parar de adorar Deus, Deus vai ter uma crise existencial, vai precisar procurar o Espírito Santo para ter um tempo de divã com ele. Pai, Espírito Santo, me ajuda aí, não estou conseguindo lidar com isso. Vou lá para o de me adorar, estou tendo uma crise existencial. Não. Toda adoração visa uma única coisa, o reconhecimento que eu tenho de quem ele é. O Deus Santo, em toda a sua magnitude, majestade, que me amou e fez de mim também agora alguém que é santo. E portanto, quando eu estou na presença de Deus, há esse envolvimento de santidade que é trazida da parte dele, que me santifica, e portanto esse louvor se torna santo, porque aquele que é santo está em mim e santifica tudo que há em mim como expressão de sacrifício, louvor e adoração a esse Deus. Aleluia. Sabe, então quando você vem aqui para o louvor, pense nisso. Pense nisso, que é o único momento durante o culto em que você tem para prestar a ele esse reconhecimento de quem ele é. Independente se você sabe cantar ou não, se todas as canções aqui necessariamente são de louvor e adoração, mas aquelas que são, se você não conseguir cantar, que não foi agraciado com afinação, adore-o com o teu espírito, com o teu coração, pelo aquilo que ele é. Eu tenho que me conter nesses momentos, sério mesmo, que a minha vontade é de pegar, literalmente, sair gritando, pulando, como Davi fez aquela vez. Porque me enlouquece mesmo a revelação de quem Deus é. Quando a minha vida foi iluminada pela graça de Deus para entender quem Deus é e quem eu era, a única coisa que eu sabia falar para Deus é: Deus, me perdoe por quem eu sou, por todos os meus pecados. E eu te glorifico por quem tu és, santo, santo e santo. Aleluia. Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Jesus é essa principal pedra. Ela é a pedra de edificação para mim e para você, quanto pode ser também pedra de tropeço para mim e para você. Porque aqueles que rejeitam a Ele, essa mesma pedra que pode servir para edificação, pode servir para condenação e tropeço pelo resto da sua vida. Eu andei um tempo desviado na minha vida, um tempo que eu estive fora da igreja. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, todos os dias que eu chegava em casa, antes de eu dormir, antes de colocar a cabeça no travesseiro, eu tinha crises diante de Deus. E falava assim: Deus, por causa da pedra. Essa pedra angular que ela edifica, quando você está longe de Deus, ela se torna um peso. Não sei quem já experimentou isso. Mas ter a consciência de quem Deus é, do que Cristo fez por mim e por você, nunca mais você consegue ser a mesma pessoa. Mesmo estando vivendo na sacanagem. Mesmo estando vivendo uma vida fora da vontade de Deus, a minha consciência não me permitia viver uma vida tranquila. Uma vez eu conversei com uma menina que ela era cristã, aqui dessa igreja, e de repente teve uma crise e foi lá no Facebook e colocou lá umas coisas de ateísmo lá, ou seja, chutou o balde. Começou lá a propagar e desceu porreta na igreja, desceu porreta em Deus, no cristianismo, até um belo dia recebi uma ligação: Pi, posso conversar com você? Me surpreendi, falei: pode. Eu já estava orando por ela. Me encontrei com ela aqui dentro dessa salinha aqui. Ela: o que eu faço? Eu não consigo me livrar de Deus. Deus é um carrapato divino que não desgruda da minha vida. Eu não quero crer. Eu faço discurso de que não quero crer. Eu falo coisas, mas aqui dentro de mim existe fé. E que eu não consigo tirar de mim. E ela estava sentindo o peso do que é isso. O peso de um dia ter recebido a revelação dessa pedra angular. E agora está tentando dar as costas para essa pedra. Essa pedra, então, não consegue sair da sua consciência. Porque aqueles que realmente uma vez receberam a graça de crer, de fato, se tornaram peregrinos nesse mundo, não conseguem mais viver uma vida normal, por mais que tente. Porque esse carrapatinho divino está ali, grudado em você. Grudado. Se perguntar para mim: Pipe, você consegue? Não consigo. O cristão, ele só tem um caminho. O cara que realmente nasceu de novo, ele pode dizer assim: olha, não quero servir a Deus. Ponto. Mas é uma coisa consciente, assim. Ele não está negando a existência de Deus. Fala: não quero mais servir a Deus. Porque negar Deus, de fato, na sua vida, ele não consegue mais. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele fala sobre quatro coisas a respeito de mim e você. Ele fala sobre geração eleita. Vocês são a geração que Deus elegeu, Deus escolheu. Aleluia. Aleluia. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. E vocês são o povo escolhido. Tudo isso para um único fim. anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E aí, quando a gente se depara com isso, não tem como o cristão viver uma vida segundo o mundo. Amém? Se eu fui chamado para anunciar as grandezas dele, por meio do que eu irei anunciar? Ou por meio de palavras, ou por meio da minha própria vida. São esses dois agentes possíveis para mim e para você. Não há outra forma. Ou por meio da palavra anunciada, da pregação do evangelho que você anuncia, ou por meio do seu testemunho diário, ou a manifestação do seu dom, por meio da sua vida. É assim que Deus é anunciado. Quantas pessoas que entraram aqui nesse lugar, sem nunca terem tido uma experiência com Deus, e tiveram uma experiência com Deus aqui no momento do louvor? No louvor. Estava aqui uma música, uma canção, uma palavra, uma voz. Deus usou para trazer iluminação e entendimento. Teve gente que se converteu aqui dentro, sabe como? Porque veio aqui e foi bem recebido. Às vezes você nem sabe. Pelo simples ato de você sair do seu lugar e cumprimentar uma pessoa e dizer assim, seja bem-vindo. Abraçar uma pessoa. Eu sei o testemunho de uma mulher que ela gostava de ir na igreja porque era o único lugar na face da terra em que ela era abraçada. Ela vivia sozinha, não tinha amigos, não tinha parentes. E o único lugar em que ela podia ser abraçada era na igreja. Então ela não via a hora de chegar na igreja e receber um abraço de alguém. Ficava meio desesperada, assim, por favor, alguém me abrace, porque eu preciso ser abraçado. Sabe? E é nesse momento que a igreja e você é importante. Eu sei que nem todo mundo gosta de abraçar. E tem gente que não gosta de ser abraçado. Mas a igreja precisa estar aí. Vamos providenciar uns crachazinhos assim. Me abraça. Tô carente. Ou então, sai de reto. Versículo 10, para encerrar, domingo que vem eu continuo. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Lembre-se que nós não éramos nada disso antes, mas agora nós somos. Amém? Não éramos nada disso, mas agora nós somos esses. Que fomos abraçados pela graça de Deus, pela sua misericórdia santa e infinita para com todos nós. Que Deus nos conserve, meus irmãos, até o fim, nele, para a glória do seu nome. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos fez essa nação santa, esse povo escolhido, essa geração eleita, esse sacerdócio real. Use-nos, Senhor, para o louvor e a glória do teu santo nome. Use-nos. Use-nos, Senhor. Nós queremos reconhecer quem tu és nessa noite mais uma vez. Um Deus santo, santo e santo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em teu nome, Jesus, eu oro.